sabor. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo João de Souza em São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Laura Maria em Araguatins, no Tocantins, ouvindo o Mundo Sertanejo. Nilson e Nando cantam Vem Fazer Amor. Parece que tô vendo um sorvete. Ai, que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, quando eu te vejo parece que tô vendo um sorvete. Ai, que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, mas se você não está, tudo fica triste. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. Então vem ficar comigo. Vem fazer amor, vem fazer aiá, aiá, aiá. Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. A minha querida Suzy Maciel em São Paulo, capital, ouvindo o nosso programa. O Vânia Rocha em Pouso Alegre, sul de Minas, 90.9 FM. Ao Neymar Gonçalves, a todos da equipe, muito obrigado. Audiência fantástica em toda a região, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos voltar para a capital de São Paulo, Duda Mel, clipe.net, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Ah, vamos até Caieiras. Caieiras nós temos Leandro Simões, Rádio Nova Paulista Web, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Do Vale FM, em São José dos Campos, ô Val Siqueira, um abraço, muito obrigado, viu? Aí meu amigo Ricardo, todos da equipe da Transpaulista FM e Web, em Osasco, na Grande São Paulo também, exibindo o Mundo Sertanejo. Rádio Cidade das Rosas, Cidade das Rosas, em Cotia, Estadão de São Paulo, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, todos vocês, amigos do Brasil inteiro, ouvindo o Mundo Sertanejo, inclusive a minha querida Gerlane Maria em Maceió, ela ouve nosso programa pela rádio Cidade das Rosas, né? Ela acessa o site e ouve nosso programa em Maceió.